Bueno, pues bienvenidas todas a esta tarde, ¿vale? Entonces, ella es Griselda Coelho, viene de Brasil, forma parte del MST, del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. Entonces, os va a contar un poquito lo que ha venido a contar. Entonces, buenas tardes, ¿no? Allá. Bueno, que está en cartel es la lucha, conquista por la tierra de las mujeres, ¿no? Pero nosotros somos un movimiento de los trabajadores rurales sin tierra que lucha por la tierra y también por la reforma agraria, porque consideramos distinto luchar por la tierra es para proceso de desapropiación, para que los campesinos tengan espacio para plantar, para cultivar. Por la reforma agraria comprende un conjunto de condiciones que el Estado tiene que proponer para las familias, de condiciones de habitaciones, ¿no? De condiciones sociales, de acceso a educación, de construcción de escuela, de organización, de, no sé hablar en español, mas de condiciones de distribución del agua y también de tratamiento, y también condiciones de acceso a políticas de incentivo a organización de la producción, del procesamiento y también de comercialización. Entonces, es un conjunto de condiciones que tienen que consideramos. Y también un programa de educación específico para los campesinos en el campo. Y también tenemos como objetivo buscar, porque también somos un movimiento político, no solamente sindical, que lucha por los derechos muy, muy concretos, ¿no? Y también por transformaciones sociales. Debatemos sobre las condiciones que vivimos en una sociedad capitalista y lo que se puede ir cambiando, sino dentro de las condiciones que vamos construyendo en los asentamientos como un territorio, ¿no? Como dando condiciones de se construir allí identidad, que yo voy a pasar para un poco para mirar. Acima están los asentamientos que ya tenga legalización del Estado. Un proceso de donde se construyen las viviendas está muy claro, pero a derecha arriba es la que llamamos de vila, que son donde se construyen las viviendas, organización del espacio, las escuelas. Y ese es el espacio que construimos en cuanto un espacio para além de simplemente un espacio de construcción para producir alimento, también de construcción de identidad. Y abajo están los acampamentos, que consideramos un espacio provisorio donde buscamos luchar para desapropiar el latifundio. No Brasil hay 1% de las personas concentra más de 51% de la sierra. Entonces hay una concentración muy grande y muchos campesinos que fueron desplazados en tiempos anteriores, ¿no? Ahora tienen como forma de volver a tierra a través de la lucha. Y cuando empezamos la organización del MST, yo voy a hablar de las mujeres. Y cuando empezamos la organización del MST en 1985, empezamos con un método que antes no se hacía para ocupar la tierra, porque el proceso de lucha por la tierra era hecho como llamamos en portugués de luta por cera. Eran solamente los hombres que hacían el proceso de ocupación de la tierra para luchar, y sus madres, sus mujeres y hijos quedaban en donde vivió antes, en la periferia de la ciudad, donde estaba, esperando que tuviera un proceso de legalización del espacio para las familias se juntar a sus compañeros, ¿no? Y a partir de 1985, con la organización del MST, usamos y también los hombres quedábanse al campo en el proceso de ocupación y delimitaban su espacio individual. Y a partir de 1985, el proceso de organización para ocupación era hecho por por a família, por um grupo de 1.500 famílias, onde todas as mulheres, os homens, os niños iam, e assim o processo de acampamento, que são esta que estão abaixo, que criavam as condições de construir as vivendas, começavam o processo de organização das escolas, fazia levantamento de quais poderiam ser as pessoas que começassem um trabalho voluntário de maestro, e também organizava a como se fosse um processo de isso até hoje, de autogestão desta comunidade que está lutando por la tierra, onde tem uma representação a cada 15, 20 famílias de um companheiro e uma companheira, que isso começamos a fazer de 1998 para cá. Antes era uma pessoa a cada 10 famílias ou 15, então se poderia ser homem ou mulher. Como percebemos que, em sua maioria, quem tinha disponibilidade para assumir, formar parte da coordenação deste acampamento, eram, em sua maioria, homens, então começamos um processo de proponer para as famílias dos grupos de 15 que tinha que apresentar para representar em la coordenação do acampamento um homem e uma mulher, porque aí também forçaria para que as mulheres participassem do mesmo espaço de decisão de todas as atividades que tinha em ir ao acampamento. Bueno, essa não é uma mobilização somente de mulheres, mas nós começamos um processo de fazer mobilizações mais intensivas somente com as mulheres. Em todos os meses de março, em comemoração do Dia Internacional das Mulheres, eles são atividade de luta, onde fazemos um processo que pode ser ocupação de latifúndio, pode ser uma marcha, pode ser também espaço de um encontro de formação, mas tem uma finalidade política de lutar, e também pode ser uma marcha para lutar por os direitos das mulheres, em los espaços que temos construído. Bueno, esta era das mulheres, pero 8 de março de 2007, como o governo brasileiro, que era Lula, ia receber o presidente de Estados Unidos, então se em Brasil inteiro tiveram mobilizações se manifestando contra esse posicionamento do governo brasileiro, e era uma mobilização em sua maioria das mulheres, por todo mundo foi para a calha para ser protesto. Esta era uma marcha que é em 2011, que também passamos a chamar. Em março começamos com a luta todos os anos, que são com as mulheres, e esse trabalho de mobilização política. Em abril hacemos com todo mundo, com homens, com mulheres, e também processo de ocupação, marcha, e em memória do massacre de Eldorado dos Carajás, que se tornou também um dia internacional de luta. E aí todos os anos, em mês de abril, que passou a ser chamado Abril Vermelho, Roro, não? Porque chegamos a ser várias mobilizações ao mesmo tempo, em 3 dias consecutivos, por exemplo, em várias províncias de Brasil. Purisca. Purisca. Dizes uma palavra que é purisca. Que eu abri. Podemos fazer. Não, que... não, ela disse que eu abri uma palavra que eu não sei o que ela estava. Não, mas... que si algo no entendéis, luta decir, y política. Política. Lucha, porque em português é luta, lucha política. Vale. Que são o que nós estamos, são luta que necessariamente não é para adquirir, garantizar ou desapropriar uma área aqui, mas são luta para cambiar a lei sobre as questões ambientais, por exemplo. Agora em Brasília está cambiando o Código Florestal, onde querem anistiar a deuda de los terratenentes. Então, se hacemos luta para que o governo se posicione e não anistie, chamamos isso de mobilização de luta política, porque é para cambiar algo que está regulamentado por ele Estado, e que é uma conquista, mas não é algo que tu tem material. Não sei como se explique. Bueno, esta, porque em Brasil tem dois ministérios, de Ministério de Desenvolvimento Agrário, que cuida de las políticas públicas para el campesino, e Ministério de Agricultura, que é onde está concentrado os terratenentes, os pecuaristas, as pessoas que têm grandes concentrações de terra em Brasil, em muitos casos empresas que controlam grandes extensões de terra. E em sua maioria, quase 80% do aporte de recurso para agricultura vão para este ministério e não para os campesinos. Os campesinos se quedam com menos que 30% do orçamento para agricultura. E os campesinos garantiam 70% de la comida, ¿no? Que lleguen na mesa de los brasileños, que são 200 milhões de pessoas. E o capital que está centrado em la agricultura industrial e nas grandes transnacionais que controla monocultivo, assume 30%, porque toda a outra produção que hace é para exportação. Então, em 8 de março de 2009, somente as mulheres, porque tem um sentido de luta por a soberania alimentar, foi feita a ocupação do Ministério em Brasília com 800 mulheres, que também hacemos como uma forma de protestar, não? Pelo comportamento que o governo estava tendo, mesmo sendo um governo de esquerda, pero tem se comprometido muito com o capital em Brasil, com a direita. Bueno, esta é uma mobilização também que hicimos, que não era só de companheiras do MST, era de la Via Campesina, de um conjunto de organizações, e incluso companheiras que não era de Brasil, né, de outras organizações, que hicimos um processo de ocupação em uma empresa que se chama, não é a Cutralia, é na outra, esqueci o nome, de produção de plantas transgênicas. E quando hicimos o processo de mobilização, que ocupamos a área, e houve um processo de destruição do material, que era também área de experimentação desta empresa, a justiça, o controle do governo, aí passou a conhecer que tinha um espaço que estava sendo controlado por uma transnacional com experimento de transgênico, que não tinha autorização de los órgãos de controle de governo para funcionar, né? Para fazer esse tipo de experiência. E então se aí passou, não quedamos muito tempo porque a polícia chegou e tivemos que sair, pero la empresa que tinha esse tipo de experiência passou a responder um processo em la justiça sobre por estar sendo uma atividade que não tinha autorização. Embora tenha autorização em Brasil para de transgenia, né, de cultivo, a empresa estava em condições irregular. E não me recordo dele nome agora dele. Não, não era da. Não era. Era em Rio Grande do Sul, mas não era Monsanto. Mas era uma empresa transnacional que, se me recordo, falo depois. Bueno, também nós trouxemos um processo de luta, isso em sua maioria a luta onde as mulheres fazem todos os anos em mês de março. Sempre que as em los outros anos, em los outros meses do ano, continuamos sendo luta por todas as famílias e junto com os homens. Esta é a marcha, eu vou passar. Esse aqui também é uma ocupação de terra. Votorantim, era? Era da Votorantim, da Votorantim, los plantios de los experimentos de eucalipto y otras experiencias de transgenia que estaba teniendo en la foto anterior que yo estaba hablando. Era la empresa era Votorantim. En 2009 fue el año que nosotros más hicimos movilizaciones conjuntas contra el capital y muchas hechas también por mujeres, ¿no? En Brasilia yo pasé, fue ocupación del Ministerio de Agricultura. En Rio Grande do Sul, la foto que era en Votorantim, que era una fazenda de eucalipto y también con experimentos de transgenia. En São Paulo, un grupo de Cosan, que es de ese plantio de grandes extensiones de caña para exportación de azúcar. Y las mujeres entraron en la plantación y sacaron las plantas que están en la foto arriba. Y cuando salieron, que estaba la policía a la izquierda, ahí fueron dejando las pajas de caña frente de la policía como forma de protesta, ¿no? Y el Espíritu Santo, que es una otra provincia también, fue hecho la ocupación de puerto de Aracruz Celulose, que es una gran empresa también de producción de eucalipto. Bueno, esta es una foto de acampamento. El periodo que más tenía gente, familias acampadas en Brasil, fue en el comienzo del primer mandato de Lula, porque creóse una expectativa que, una vez teniendo un gobierno de izquierda, se avanzaría la reforma agraria, ¿no? Se sería hecho una desapropiación de muchos latifundios para hacer nuevos asentamientos. Y nosotros empezamos un proceso de organización de las familias para montar acampamento en la margen de las carreteras, en todos los cantos de Brasil que tenía, porque sabíamos que Lula no tenía condiciones de hacer porque está en el gobierno, no tendría poder de correlación de fuerza para hacer. Y eso sería hecho si exigíamos. No, si fizéssemos lutas, ¿no? Si fizéssemos organizásemos un mayor número de familias acampadas para presionar que pueda salir la reforma agraria, si no, tampoco iría salir, ¿no? Y el segundo Plano Nacional de Reforma Agrária, que era para ser de 1 milhão de famílias assentadas, que o governo teria que se comprometer. O primeiro mandato foi barrou para 400 e pouco, e depois somente 20-30% de plano foi executado. Bueno, para as mulheres participarem de las atividades políticas e muitos espaços também de trabalho e de curso, porque em sua maioria tanto curso de longa duración, de más tiempo, como curso más corto, se organiza un espacio donde sus hijos de 0 a 6 años puedan también ir, porque si no las madres no van para la actividad, y tengan un espacio aparte de organización de ellos, ¿no? De formación también, que pueda tener un espacio educativo, no solo para quedar a espera de sus madres. Un otro proceso que sufrió mucha represión de la derecha fue el proceso de organización de escuelas itinerantes. Incluso fue respondido en el estado del Rio Grande del Sul en 1999 en el Ministerio Público un proceso porque querían tirar las escuelas itinerantes porque esas escuelas ellas no tienen estructura fixa, fija en determinado espacio. Para donde sus madres, sus padres van, y el acampamento cambia de lugar, la escuela también y los maestros también. Y la derecha dijo que eso no podría acontecer porque el Estado no podría mantener una escuela que no tiene estructura. Y por eso algunas escuelas fueron cerradas en Rio Grande del Sur, pero después recuperamos y retomamos el proceso de apertura de nuevo, y ahora está legal, ¿no? Es posible mantener las escuelas. Bueno, en Brasil tem crecido mucho la participación de las mujeres en los trabajos, ¿no? Como trabajo remunerado que hablamos. e 20% delas estão em la agricultura, estão em el campo. E fazem muitas coisas, né, de organização e também de trabalho. Pero não fazemos um processo de trabalho está junto que com os homens, não? A estrutura de organização da produção, de los trabalhos, de processamento, é do conjunto do assentamento das famílias que estão aí vivendo e organizando. O que fazemos de forma mais específica com elas é um processo de produção de materiais que em muitas regiões é mais cultural, de artesania, onde aí se faz curso e tem mulheres que têm trabalho, quando vão para os espaços de formação e participação de atividade externa, levam seus materiais e fazem uma exposição do que produzem para comercializar. Isso é mais específico somente com as mulheres, não? E também não é algo generalizado em Brasil inteiro, são regiões que têm mais características culturais para trabalhar com semilha, com material, em especial Nordeste e região de la Amazonia. Bom, essa é uma representação do espaço que chamamos de ciranda infantil, quando se assim trabalha com as mulheres. E à direita são um trabalho de formação ambiental e também com as mulheres. E depois pergunte. E nós temos 350.000 famílias que estão hoje assentadas em Brasil, em mais de 7,5 milhões de hectares, e 170.000 a 180.000 famílias que vivem em acampamentos lutando por la tierra. E 2.000 escolas que têm mais de 200.000 estudantes que estão estruturadas em los acampamentos e assentamentos. Y todo esto que has contado, porque hay una comisión de género, ¿no?, dentro del MST. Y entonces, ¿todo esto que has contado sería un poco labor de esa comisión? ¿O qué hace exactamente esa comisión? Es que nosotros nos tenemos dos meses. Al principio comenzamos un trabajo muy más específico con las mujeres, donde tenía un espacio para trabajar formación política, ¿no? De aí do que é gênero, de classe, de várias temáticas também que tinha interesse sobre os direitos. E depois passamos a ser um trabalho não somente como setor, como coletivo, e depois como setor de gênero que impensa um trabalho muito mais de formação, de planificação de curso e participação das mulheres. E depois esse debate foi feito no conjunto da organização de como involucrar as mulheres e empoderar no processo de participação ativa em todo o espaço da organização, não? E hoje mantém-se o coletivo como um espaço de fomentar, de fazer, de preparar materiais, de divulgação, de organizar o processo de formação, pero em muitos espaços esse debate é feito entre com os homens e com as mulheres, porque se lo hace solamente com as mulheres, vivemos em um país que é muito machista, então se tudo que construímos com elas, quando queda em suas casas, vai porque o processo de formação foi feito com uma parte e com a outra não, então não se cambia, cria muito mais problema do que resolve, né? E o outro trabalho que estamos é de pensar a partir da estrutura, por exemplo, tem coordenação do assentamento, tem que ter mulheres e homens conduzindo o processo, tem que ter curso de formação ou de ensinança média ou de graduação. Vamos pensar que as mesmas possibilidades que vamos propor para os homens, também para as mulheres a ser curso de formação e de graduação, porque também isso pode levar que os homens, como teoricamente pode ter mais tempo, vão estudar fora e as mulheres não vão. Então, vamos pensar que em todas as atividades tem que ter as mesmas condições para as mulheres que para os homens participar. A Coordenação Nacional do MST tem que ter um companheiro e uma companheira de cada província que forma parte da Direção Nacional do MST. Porque é nesses espaços que tem possibilidade de debater política, de debater de como vamos trabalhar, de quais são as lutas que temos que fazer, quais são as demandas que temos enquanto mulheres, enquanto jovens, enquanto campesinos, né? Então, passamos a ser debates de formação com as mulheres, mas também com o conjunto das famílias que fazem parte do movimento. Não sei se expliquei isso. Y a nivel de dirección nacional, ¿la representatividad de mujeres es más o menos igual que la de hombres? 50%. 50%. Porque es un compañero y una compañera. O sea, lo tenéis establecido así, que a nivel de dirección nacional también. Sí, no puede ser dos hombres o dos mujeres o un hombre y ninguna mujer. Tiene que tener, no es posible que en la provincia que tiene 8.000 familias no tenga una compañera y un compañero para a responsabilidade, não? Porque a princípio, quando em 2002, a representação em esses espaços de condução política da organização, em sua maioria, era de homens. A direção nacional, historicamente, era de homens. Então, quando começamos um trabalho, não é possível somente ter um espaço para debater com as mulheres, os direitos, se não criar um espaço onde tenha lá garantizado sua participação, não? Então passamos a como princípio que nesse processo de representação da organização de todos os espaços, da direção nacional, teria que ser um homem e uma mulher de cada província. E aí, muita diferença entre assentamentos e logo duas perguntas. Há muita diferença de assentamentos em quanto a condições de vida? E logo, a outra pergunta é, ha alcançado algum assentamento um nível total de autonomia e de autossuficiência? Não é tão simples, pero os assentamentos que estão ao sul do Brasil são os assentamentos que têm melhor estrutura, por las condições estruturais do próprio país, que é onde a região que está mais desenvolvida, não? E a nordeste e norte de Brasil são os assentamentos que têm menos estruturas, menos condições de estruturação e de aporte de recursos do governo ao longo dos anos, né? Que também estão mais longe das condições de infraestrutura, né? Que têm. Então, se a maioria dos assentamentos estão aí em Nordeste e Norte do Brasil, e são os assentamentos que têm menos estrutura por parte do governo. Os assentamentos que têm maior condições de autogestão e também de condições melhores são os que estão em esta região do Sul. E também tem um processo mais complexo de cooperação. Em muitos casos, são experiência que não é massiva, não está em todo o Brasil, mas tem em Inglaterra, capital e também a mão de obra coletivizada. Não tem divisão. E o que se faz é um processo de distribuição de sobras ao mês, de tudo que se comercializa, e também distribui a alimentação do que produz, por quantidade de hora que cada família, que cada pessoa trabalhou ao mês nas atividades que tem na cooperativa. Essa é a forma mais complexa de organização, não? Que tem. E a região que nós vivemos, na Amazônia, os campesinos estão em outro nível ainda de organização. Estão pensando no processo de cooperação em alguns assentamentos. E as condições para aportar recurso. O governo tem feito muito mais no período para fomentar, para incentivar los cultivos. No tenemos mucha estructura de agroindustria y transformación de los productos. Muchos de los productos también, la comercialización es hecho en productos de natura, en ferias. Pero tiene mucho más diversidad de productos también ahí do que el sur, donde hay un proceso más desarrollado, hay un proceso también de simplificación de productos alimentarios que tienen producido por las familias campesinas. Esto también está... se diferencia tanto la región como también los productos y las diversidades que los campesinos tienen para alimentación. Es muy distinta. No, yo no tengo una foto aquí para representar, pero una única foto creo que no era posible tener la dimensión de que es, ¿no? Mas, por ejemplo, frutales. Si for en una finca de un campesino al sur, tú vas a encontrar 4 o 5. Espécies distintas. Se for em um campesino na Amazônia, tu vai encontrar 50 variedades de frutales distintas. E então se há muitas diferenças de regiões, de cultura e também de desenvolvimento entre os próprios campesinos. Pero en todos, tanto en el norte como en el sur, hay cooperación, ¿qué dices? Sí. Hay trabajos colectivos. Hay trabajos colectivos y de distintas formas, pero hay mucho más al sur de Brasil do que al norte. Pero hay también, tiene experiencia y estamos desarrollando otras. Por ejemplo, en esos trabajos de cooperación, ¿hay división del trabajo en función del género? No. Considera-se que todas as pessoas têm as mesmas capacidades, por exemplo, em potencial de assumir qualquer atividade dentro da cooperativa, por exemplo. Agora, o que tem é um processo de formação, principalmente os jovens, em processos que são de cooperação mais complexa, que diz, não, eu quero ser trabalho em la oficina de la cooperativa. Então, se há uma intencionalidade de formação, seja homem ou seja mulher, para que essa pessoa tenha habilidades técnicas para assumir tarefa na oficina. Mas não somente aí, tem que ter mais de uma, duas pessoas ou três, para de tempo em tempo cambiar esta tarefa também para assumir outras tarefas em el campo, por exemplo. E o que hace é que não se cambia a tarefa a menos de 4 ou 5 meses, porque senão, antes de a pessoa ter habilidade específica para desenvolver tal atividade, tem que cambiar para outra. Então, se hace isso em um tempo mais largo, mas independente de gênero, todas as pessoas podem ter funções em todos os setores da cooperativa. Não sei se deu para... Isso não é atividade das mulheres, isso não é dos homens. Em processos de cooperação mais complexos, onde não tem muita cooperação assim, que a cooperação é a partir dos processos de agroindústria adelante e comercialização e a finca é muito mais desenvolvida por a família, aí tem uma divisão que está na estrutura familiar brasileira, onde os homens assumem muito mais a atividade no campo, a mulher em casa, e têm mais atividade com crianças que está cerca de casa, não? E de tirar leite também, leite ganado. Isso também são atividades que, principalmente ao sul, em essa estrutura, onde as famílias estão divididas em las fincas, não tem um processo de coletivização mais complexo, isto está bem presente dentro de la separação pela condição, inclusive sexual, de cada um, né? As mulheres, os homens, e que não somente em los assentamentos do MST, isso em el campo, podemos mirar esta divisão de... Então, é mais difícil de fazer um trabalho onde as mulheres assumem distintas tarefas em esse espaço, porque a estrutura familiar está bem cerrada, não sei como... sea, yo como decía lo de la formación por ahí que hacéis, el MST, o sea, dentro de la formación que da también es hacer como talleres de educación sexual o no para las mujeres, para los hombres, o sea, por el tema del control de natalidad, si eso se tiene en cuenta o si no, es un poco arbitrario. Ahora creo que no el pasado no sé, creo que tenía más temáticas así, ahora mucho más sobre las prevenciones, los métodos de prevención, sí, se trabaja porque también tiene un sector que es de salud, que se hace en educación preventiva de salud, y tienen un trabajo que en su mayoría no separamos, mas priorizamos los jóvenes, hombres y mujeres, para ser, en muchos casos se hace separado porque las mujeres, las jóvenes no quieren hablar de cosas que los niños, los muchachos están juntos, pero de forma general de orientación y de trabajo sobre educación sexual se hace con todo el mundo junto, los muchachos y la. Y también he hecho con las mujeres en espacio de formación donde tiene solo las mujeres, también se hace ese trabajo de sector de salud. Porque trabajamos distintos procesos de sectores, de salud, de producción, de educación, de comunicación, que tiene como foco también las mujeres, que tiene como foco los jóvenes. Entonces son públicos y los niños, que llamamos de cinterrinha. Entonces son públicos que tienen distintos sectores que pueden trabajar temáticas distintas también con esa intencionalidad de involucrar o de empoderar, no sé cómo se habla en español, para el proceso organizativo y político y también de autonomía, ¿no? De ir creando una perspectiva de generación de renda para los jóvenes y también para las mujeres, porque cuando ellas no están en proceso de cooperación dentro de una estructura que piensa el todo, muchas veces cumple un papel que no se considera como trabajo, que cuida de la casa, que eso también cuando no tiene un proceso de cooperación, que tiene la participación y la preocupación de las mujeres en proceso de renda, ¿no? Como cualquier persona que está allí, eso también puede venir a influenciar en la vida de las personas. Aunque tú, bueno, sí que comentas, ¿no?, que se intenta trabajar para que haya una equiparación, ¿no?, de hombres y mujeres en todas las actividades. Pero, bueno, no sé cuál será la realidad. Quiero decir que es difícil, bueno, ya ves, ¿no?, que España es un país diferente, la situación es distinta a Brasil, y aun con todo, o sea, es imposible hablar de paridad en ese sentido. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ¿no?, ya que hemos sacado el tema sanitario, o sea, entiendo que es un sector, igual que el de la educación, que tradicionalmente ha podido interesar más a la mujer, ya sea, pues bueno, también por la educación de la que venimos. O sea, ¿es real que se hace un taller de educación sexual? Porque tú has nombrado, o sea, o has dicho que sobre todo están enfocados para las mujeres y para los jóvenes, ¿no? O sea, ¿ellos, en este caso los hombres, también se interesan realmente por estos temas? Sí, los jóvenes van, participan. No, ya no hablo de jóvenes ni mujeres, ¿no?, sino que hablo de hombres en edad adulta. Los hombres y más de edad, ¿no? No quieren mucho, si vaya a ser en este nivel de participación, quieren que solamente las mujeres participen y ellos no quieren participar, es más reservado, ¿no? Si vaya a ser con una temática muy específica, si vaya a ser de la participación de la mujer como un punto político dentro da organização, sim, eles querem participar e como vamos fazer, e se ou não a, creemos que é possível fazer isso e isso, mas quando vai falar mais específico, não querem muito. Quer dizer que isso é, não? Que esse interesse aí não... Não sei se compreendi o que está perguntando. Vale. Sí, bueno, yo por lo que ha respondido sí que sí, yo creo que sí que lo... No, porque pensando, digo, sí. Porque cuando está más direccionado, por ejemplo, una temática de educación sexual, y hay un público, cuanto más jóvenes son los que más participan de los hombres, cuanto más de edad son los que menos... Que... Porque, por ejemplo, sí que, o sea, pensando en o sea, las mujeres salen al campo, bueno, ya tradicionalmente, quiero decir, ¿no? Que desde hace años la mujer ha trabajado el campo. Sin embargo, estas tareas más concretas que hemos visto de artesanía, por ejemplo, no sé si, igual que la mujer sale al campo, el hombre también está ocupando ese tipo de tareas, ¿no? Más artesanas, más... Muy pocas, no, los hombres no lo hacen mucho. Más la, de artesanía, ¿no? Más las ejemplo, mujeres. No, sí, como... pero las mujeres, de forma general, al sur de Brasil, trabajan en la casa y en el campo mucho más que las mujeres del norte de Brasil, que se queda mucho más en la casa. En los, y también el número de hijos por familia al norte de Brasil es mucho mayor do que al sur de Brasil. Y eso también es distinto. Yo estoy hablando de forma general el campo, sin independiente de... ¿Y el factor religioso aquí como entra? O sea, la religión en el caso de la gente que está dentro del MST, o sea, que ¿cómo juega aquí? Hay de todo, porque hay asentamientos que tienen 500 personas, 500 familias, sé lá, 1500 personas, hay 8 iglesias, de distintas orientaciones, ¿no? Evangélica, muchas. Ha crecido mucho en la ciudad. ¿Ah? Más en el norte que en el sur. Y más en el norte que en el sur. Más, mucho más. Oye, yo, bueno, imagino que así como lucha principal dentro del MST, que no es poca, con el tema de la recuperación de la tierra o el tema de la soberanía alimentaria, donde la mujer juega un papel muy importante. Pero luego, por ejemplo, no sé si todas las marchas estas de mujeres que has aquí mostrado, no. O en el 8 tengo de marzo... dos que es de vale, bueno, o con un papel importante de la mujer, no sé si también iban un poco enfocadas a reivindicar cosas con este tema, o que otras cosas un poco también, creéis que con este empoderamiento de las mujeres que se ha hecho una labor a través del MST, un poco de logros, qué cosas creéis que han cambiado... Bueno, históricamente las mujeres en Brasil tuvieron un periodo de que tenía menos formación de escuela y también en su mayoría muchas no tenían documentos. Las familias, los hombres tenían documentos, las mujeres eso y hasta hoy, cuando hacemos un proceso de... Perdona, pero de propiedad de las... No, de documentos personales, que no están registradas, o sea, que no estaba, cuando, que no tenía parte de nacimiento, ni carne distinta, ni claro, de... Hay certidão de nascimento, pero, por ejemplo, as pessoas não têm identidade, não têm... Então, são documentos que, ou porque perderam e como não têm muita... Ela creio que não usa muito... Não tira, não. E quando pensamos um processo de acampamento, isso também é uma das coisas que fazemos, é um levantamento de todas as pessoas que estão dentro do acampamento, quem tem documentos, quem não tem e como tem que fazer. Não? E hoje, e também esta é uma é um processo que foi para a reivindicação do governo, que tinha que ter um programa específico do governo tirar os documentos de las mulheres em el campo sem necessitar pagar dinheiro, nada. Então, só tem aí um programa que quando tem as ocupações, que tem os acampamentos e estão em processo de organização para legalização do assentamento, o INCRA, que é o Instituto do Governo que é responsável para a estruturação dos assentamentos, manda ali uma equipe de técnicos que fazem um levantamento e lá em campo, assim, os dados das mulheres e esse documento de... Essa é a prioridade de todas as mulheres que não têm. E aí, se tem um outro homem que não tem, ao final também se faz. Pero son, el equipo es para hacer el documento de las mujeres. Y por muchos años también, cierto que solamente lo que está escrito no cambia, si las condiciones de formación también no se cambian, ¿no? Mas por mucho tiempo las tierras eran puestas en nombre, porque es un documento de concesión de uso, solamente en nombre de los hombres. E agora, quando se hace a desapropriação, que são de dividido, não? Que é as fincas, todo o documento de la sierra que estão passados vão para o nome de las mujeres. Porque quando há um processo de que isso se hace muito em Brasil, de separação de famílias, em muitos casos o homem que salia, e ou a mulher salia e não se quedava com nada. E sim com os filhos, né? Que em sua maioria quedava-se com suas madres. Como agora é o documento de la terra que sale, que não é um título, mas é a terra permanece del Estado, pero está em concessão de uso de uma família. E está em concessão de uso em nome de las mulheres. Automaticamente o instituto nos põe em sobre responsabilidade é de elas também. E aí um processo também de, não sei se de assistência à saúde específica com estruturas, isso não em los assentamentos, é uma luta para que tenha espaço de saúde para as mulheres especificamente, não? Porque como nunca tem espaço de saúde que dê conta da demanda que tem em muitos dos municípios, e a escola sempre é muito grande, isso não em todo o Brasil, mas em alguns municípios maiores tem se construído estrutura de saúde com médicos e para acompanhamento das embarazadas e também dos filhos, especificamente para as mulheres. Se qualquer outra pessoa que vá lá não vai ser atendida. Um outro processo que também tem é um processo silencioso e muito difícil de avançar, é o processo de repressão sobre as mulheres, de repressão muitas vezes física internamente entre em las casas, não, entre seus maridos. E em Brasil o que há é uma delegacia das mulheres e em las cidades maiores há um centro de proteção onde as mulheres podem fazer denúncia caso sofra processo de repressão familiar em casa. E muitas mulheres vão e fazem as denúncias, muitas não fazem porque tem medo, não? De que a repressão pueda ser maior. Então, há muitos problemas, isso na sociedade brasileira como em todo, não? E em los assentamentos, nós somos um processo como o processo de própria organização do acampamento propicia um espaço onde pode se debater tudo, porque como nos primeiros anos ali de ocupação, e é um processo autorrecionário, então debatemos desde a comida, as brigas de... tudo que tem nos acampamentos nós vamos ter que discutir. Então, quando tem algum problema desse nível, também é debatido e discutido em nos espaços, e isso também proporciona que seja um espaço de formação. Não impossibilita de quando a estrutura do assentamento pode atender alguns casos de também que volta a atender processo de repressão sobre alguma outra mulher, não? Mas buscamos fazer esse processo já desde o acampamento como um processo não de simplesmente de ir lá e denunciar a polícia, mas também de debater internamente estas relações entre os homens e mulheres, que é mais complexo. No sé. ¿Cómo se organiza la atención a los críos, por ejemplo, para fomentar que las mujeres puedan participar en la dirección, asumir responsabilidades, viajar, porque las distancias son tremendas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo tenéis organizado las mujeres allí la atención a los críos? ¿Son ellos los que se ocupan de esa función cuando sus mujeres asumen puestos de responsabilidad de alguna manera en la dirección del MST? Uh-huh. ¿O tenéis algún proyecto dentro de la comunidad de apoyo a esas mujeres para facilitarles la tarea? Hay asentamientos que tienen un proyecto muy, muy poco. En Brasil hay algunas experiencias que tienen espacio donde se puede quedar sus hijos, ¿no? En su mayoría, los niños de 0 a 5 años van con sus madres para todas las actividades en Brasil entero, y cuando llegan a la actividad tienen un espacio que ahí es de responsabilidad del encuentro, de la actividad que está aconteciendo, de tener educadores que van a ser responsables por todas los niños que van para la actividad también, porque son sus madres van y sus hijos también. Y después de 6-7 años, en muchos casos se quedas con sus padres, que tienen que asumir la tarea de cuidar. Asumen, ¿no? Se implican. Sí, asumen la tarea de cuidar y en cuanto sus madres van para otras actividades, para las actividades fuera del asentamiento, del estado, del local donde viven, ¿no? Isso creio que é o que mais acontece, porque as experiências em assentamento de um espaço que as crianças podem quedar-se, são poucas as experiências que temos. Se não... Aí, vamos... Y Gisela, y ahora ya esto casi personal, tú que vienes de Brasil, de cosas colectivas, ahora que has llegado aquí a España, ¿qué te parece? Nosotros teníamos un político antes que decía, va bien, España. ¿Qué piensas? Bueno, yo vi poca cosa, ¿no? A mí, amigos, porque yo vengo de un lugar que, embora la ciudad tenga 200 mil habitantes, donde yo vivo tiene 206 familias, mil personas más, que estamos en 9.774 hectáreas de tierras. Entonces, a mí me... O pouco que eu percebi em alguns pueblos é distinto de aqui, de la cidade, era, ¿no? O processo de organização, de los grupos que têm uma espécie de círculo, não sei, que têm um hábito de reunião de algum nível de... Os maiores, ou que teve mais gente, foram justamente os que estão em Los Pueblos, né? Não sei. E lá, a crise que eu ouvi falar, isso é consequência do sistema, que elas só muda as... Não sei como falar, mas... a força do capital aqui e os processos que estão vivendo, nós não estamos na mesma crise, mas vamos chegar se o sistema começa a desenvolver como está sendo e as transnacionais como estão sendo, até daqui 10, sei lá, 5 anos, podem entrar na mesma crise que está aqui. Então, se... Não sei se era isso. Ella no ha estado casi, o sea, llegó a Bilbao, dio una charla, o sea, estuvo un día en Bilbao, y luego aquí la hemos movido más por zona rural que por zona urbana. O sea, estuvimos en Valderrobles, en Huesca, en Alcorisa, en Andorra, Sí, sí. Mañana nos vamos a Las Puñas. Sí, hemos procurado, entonces, pues eso, que la visión también que ella tenga y la gente que nos hemos apoyado pues mucho en movimientos locales de 15M y Izquierda Unida Hecha. Entonces, claro, la realidad que de España es un poco... Y paisaje es otra, yo donde yo vivo para acá. ¿Y el comité proyectos así de mujeres con el MST tenéis? Pues igual que tenemos proyectos específicos de mujeres, a lo mejor en otros sitios, en Guatemala o así, con el tema del MST, no, porque ellos, o sea, un poco lo que he explicado, trabajan la mujer en el conjunto de... O sea, el trabajo de la mujer es más empoderamiento de la mujer y que sea igual que el hombre que una política específica de sector de género, ¿no? Entonces, yo sí que claro, con las cosas que dice que a veces, haceros idea, no sé si nos hacemos todos idea de lo que es Brasil. Brasil es 17 veces y media España, o sea, como toda Europa, incluida Rusia. Entonces, la diversidad de unas regiones a otras es tremenda. O sea, que de las zonas del sur, por ejemplo, que ya dice, la mayoría de la población son inmigrantes polacos e italianos, alemanes, con esa cultura. Es decir, que la gente en otras zonas pues pueden ser mezcla negro, de indios con inmigración interna o con negros que se han escapado de las plantaciones, ¿no? Entonces, eso a la hora de organizar el movimiento, respetan la identidad de cada zona, intentan trabajar en la dirección que van, pero sin forzar la máquina. Entonces, la diversidad de experiencias es tremenda. Y organizada en torno al movimiento hay más de 1 millón de personas, o sea, cerca de 2 millones de personas. Entonces, o sea, es una diversidad y una tremenda, ¿no? Entonces, cuesta, cuando le hacéis algunas preguntas, pues claro, dice, ¿dónde yo vivo? Pues por ejemplo, lo que veía, lo típico del MST, cuando hay una ocupación, hacen casetas de lona, de plástico. En la zona que vive ella, hay 42 grados de temperatura, entonces no pueden usar la lona, o sea, tienen que hacerla de paja, que no, de ramas, ¿no? Igual recordáis lo de la charla de la tarde. Ahora sí nos iremos a hablar al Joaquín Rocal y ahí sí que hablará más del tema amazónico, de porque es, o sea, es de la zona que ya viene, que es, o sea, gente de Brasil, gente del MST tenemos todos los años, por lo menos una o dos personas solemos traer, porque hay un trabajo continuo del comité con ellos. Lo que es más raro es que pueda venir alguien de la región amazónica, que es bastante complicado por distancias, ¿no? Por moverse. Entonces sí que allí hablaremos más de todo el tema de cómo está la región amazónica, de cómo la política de desarrollo que impulsa el país va en entregar los recursos naturales a las multinacionales para que exploten y equilibren la balanza de pago, y cómo ellos intentan oponer a esas multinacionales, a ese agronegocio, pues un proyecto de agricultura familiar que es más sostenible, que es ecológico, que intenta más mantener la selva. Entonces centraremos más en ese aspecto más económico y ecológico, pero vamos, que está, o sea, que en todas partes se adapta a lo que pregunten, ¿no? Cuestiones pedagógicas, ella está estudiando en la UBA, o sea, decir, que le podéis preguntar de mil cosas, ¿no? De el tema de formación del MST, cómo estructuran ellos la formación, a mí me parece un tema muy muy interesante, ¿no? Cuenta un poco, si no, o no, si queréis. Sí. De los turnos de tiempo escuela. Ah, sí. Nosotros empezamos un proceso de organización de las escuelas desde los acampamentos, ¿no? Pero tenemos escuelas que no están ahí en los acampamentos y los asentamientos, pero son escuelas que están en una determinada región que tiene un conjunto de campesinos acerca. Y son escuelas que trabajan con jóvenes, con enseñanza de ensino medio. Enseñanzas medias y como si fueran concertadas, o sea, como si fueran lo que aquí entendemos por concertada, pero de ellos. O sea, la conciertan con el Estado para que el título tenga valor, pero hacen ellos el plan educativo. E como tem um programa do governo para aportar recursos para manter os estudantes, buscamos isto. Muitas vezes a estrutura é de los próprios campesinos, às vezes a estrutura é de uma escola pública, pero a metodologia é distinta da escola de la ciudad. Os estudantes têm um tempo, 8 horas de classe, de aula, não? E considerando a parte teoria e também a prática. Então, têm atividade teórica e prática. E se queda um tempo na escola, onde dorme, come, e trabalha e estuda, 30 dias, 2 meses, depende muito da proposta do curso e também de onde são os jovens, porque aí pode se cambiar o tempo um pouco. E outro tempo, chamamos de tempo comunidade, onde se queda 1-2 meses em suas comunidades, fazendo trabalho de investigação e também de trabalho prático e de organização de sua própria comunidade, tarefas que chamamos de formação política, onde em los 2 meses tem que fazer o trabalho de classe, de investigação e trabalho produtivo na comunidade que forma parte, e também trabalho político, de organização política, de formação de los grupos de família, do que é um núcleo de base, que é esse grupo que forma as famílias, participar dos espaços de debate, da coordenação do acampamento, o assentamento. Participar de mobilização, de atividades políticas que tem em período que está em sua comunidade. Então, esse chamamos de trabalho também de organização política. E depois, volve à escola, queda-se mais 2 meses estudando e trabalhando, e depois para a comunidade de novo. Lá de ensinança média, em média, são 3 anos, e de graduação, 4-5 anos, assim. Dois períodos, primeiro semestre, 2 meses em escola, 2 meses em comunidade. Segundo semestre, 2 meses em escola. Então se leva em torno de, chamamos de etapa. Cada etapa compreende um tempo escola, um tempo comunidade. Então se 10 etapas, 5 anos, um curso de agronomia, por exemplo. Em Brasília... Você estudou agronomia? Em Brasil, as únicas classes que têm esta metodologia são os projetos pedagógicos construídos com esta proposta para trabalhar com os campesinos. Em la cidade, la universidade é la convencional, não? De 6 horas dia de classe, teoria e já. É uma maneira tanto de dinamizar las comunidades, hacer práctica y de que los estudiantes no se queden a vivir luego en la ciudad, o sea, que vuelvan al campo, porque era un problema también, sí. Entonces, decir cosas de esas, es que hay 1000 experiencias de ese estilo, pues así que puede... ¿Y lo de las escuelas itinerantes? Las escuelas itinerantes son todo el tiempo y para los niños que están, y jóvenes que están en los acampamentos. E aí também se faz um trabalho onde se trabalha os conteúdos de la classe, do período que está, e também ele faz um tempo de fazer atividade para compreender em que espaço vive, não? E dependendo do tamanho, se há uma metodologia diferente com mais material escrito, ou desenho, ou pintura, e vai se cambiando. Mas quando se cria assentamento, depende de onde está, tem que seguir a orientação da Secretaria de Educação do município. Então, se aí há um processo, um retrocesso, não? Há um processo de recuo, porque temos que repensar a proposta metodológica e negociar com a Secretaria de Educação o que é possível, o que não é possível, e as municípios, onde podemos avançar mais no processo de projeto político-pedagógico com uma abertura maior para processo de formação y hay municipios que no tienen mucha abertura, entonces tenemos que seguir la orientación del proyecto político pedagógico del municipio que tiene dicho que tiene que trabajar en todas las clases. Muy... Mas há sempre possibilidade, porque também lá tem um programa e dentro desse programa tem algumas coisas que tem flexibilização de fazer. Eles buscam, ou seja, a ideia não é ter seus próprios escolas com seus próprios professores, sino exigir que o Estado ponga escolas com uma metodologia própria para o campo e ter professores preparados em suas escolas de formação, para que puedan presentarse al concurso para cubrir esas plazas. Es decir, que no hay muchos profesores que quieran ir a trabajar al campo, pero para que el Estado los controle, o sea, los contrate, tienen que tener. Entonces, se preocupan de tener una formación específica y propia, que tengan un título que habilite para dar las clases, luego que el Estado ponga al colegio y que sus profesores, o sea, meter en ese colegio los más que pueda de los suyos y hacer que el colegio vaya en esa dirección, pero no es montar una estructura, sino depende de los sitios, de lo que decimos de mi experiencia, pero intentan que sea un colegio público que puedan ellos o controlar a través de lo que sería equivalente al APA, o también a través de tener profesores metidos en esa historia, ¿no? Y lo mismo las universidades, los procesos que tienen parecidos a universidades también las tienen concertadas con universidades públicas para que los títulos tengan validez. Y nunca el gobierno ha querido ir a meter a sus maestros ahí. Sí. Hay de todo, porque cuando hace el concurso público, entonces tiene gente que está en el asentamiento que pasa en el concurso y va para la escuela. Y tiene gente que, persona que pasa el concurso, que es la de la ciudad y que se manda para la escuela también. Entonces, ahí tenemos que pensar un otro trabajo, que es con esos profesores, con esos maestros que están ahí, que vienen de la ciudad, un otro proceso de formación y de concientización sobre el proyecto que queremos desarrollar. Y muchos profesores se encantan con la propuesta y paso a asumir la tarea y de defender la propuesta que estamos de proyecto político pedagógico en la escuela que estamos trabajando. Y hay profesores que no y en algunos casos piden para salir y cambiar de escuela. Y otros permanecen y hacen lo que quieren, pero no son, hay una cierta, son una u otra escuela que tienen un mayor número, que son de personas así, que no tienen compromiso con el proyecto que está desarrollado, que vinieron de fuera. En su mayoría permanecen los que están, que se formaron en el proceso y asumen después. En esta escuela, por ejemplo, cuando empezó, la mayoría de los maestros era de, porque eran pocos, ¿no? Era de militantes del MST que tenía formación en la área y trabajaba con las clases. Después se amplió el número de maestros, entonces tuviera que hacer un concurso público y hoy tiene más de 40 maestros ahora y muchos no tienen vínculo ningún con el campo. Y algunos están se apropiando de la propuesta y están trabajando, otros están queriendo cambiar de escuela y quieren salir. Pero de los 40 creo que 5 no quieren se quedar ahí, los otros quieren y estamos debatiendo la construcción de la propuesta. Esta es una escuela que es de control del Estado y tiene una dirección que es de concursados que tienen dentro de la red de educación del Estado, de gobierno federal, que es un instituto federal. Mas estamos, cuando fue construida la propuesta pedagógica de la escuela, que tendría la formación de un consejo de gestión con poder deliberativo, con representación de las organizaciones campesinas, de los estudiantes y también de los maestros. Entonces, la dirección de la escuela tiene que hacer lo plano construido con este consejo y no puede hacer solamente lo que quieren y lo que piensan. Isto é um projeto que está sendo construído até onde pode permanecer assim, e é uma correlação de força que temos que manter, não? De organizações que têm propósito de desenvolvimento para o campo comuns, que são de campesinos, sindicatos também de trabalhadores do campo e não somente de MST. Pero também é possível porque são organizações que desenvolvem um projeto muito parecido. Oi, eu te queria perguntar sobre a autonomia. Para os assentamentos que vocês tenían, como que em que zonas estáis mais ou menos? Estáis como cerca do rio ou já és como muito mais metidos como para não ser o... A maioria dos assentamentos que estão na Amazônia estão no estado do Pará, que creio que tem quase 200 mil. Na foto, buscamos, não? De que? O mapa de Amazônia, para que vean. Sim. A maioria dos assentamentos estão aí em Pará. Creio que... O sea, la Amazonía legal es lo que está en verde. Y son esos estados. Y la mayoría de los asentamientos están a margen de las carreteras, de las autopistas, o más adentro de los bosques, que son los asentamientos más antiguos, que hecho por los que llamamos de poceiros, que não era do MST, e os homens, como para um pouco ter segurança e poder plantar na serra, se quedavam mais adentro dos bosques e organizavam sua comunidade. Nós trabalhamos na lógica de que as ocupações têm que ser na serra, que estão lá cerca das carreteras, porque são áreas que primeiro, já latifúndio tem desflorestado já, e também estão mais próximos da cidade, de transporte, porque as condições de estruturar um assentamento levam muitos anos, não? Então, se não criar um assentamento em uma região que tem fácil acesso, dificulta a estruturação dessas famílias aí. Então, se buscamos construir assentamento que estão próximo da cidade, 25, no máximo 40 quilômetros. Eu acho que sim, vamos ter que cortar, porque se não chegamos ao outro lado. Oye, pues muchas gracias. Gracias. A todas.